assim te eu me atirei e fui te encontrar pra ver que eu me enganei. Depois de ter vivido o óbvio utópico, te beijar e de ter brincado sobre a sinceridade. Deixa ser como será, eu vou sem me preocupar e crer pra ver o quanto eu posso adivinhar. Saber tão longe mesmo você viu antes de mim que eu te olhando vi uma outra mulher. E agora o que sobrou? Um filme no close pro fim. Num retrato falado eu fechado exposto em diagnóstico. Especialistas analisam e sentenciam. Oh não, deixa ser como será. Tudo posto em seu lugar. Então tentar prever serviu pra eu me enganar. Deixa ser.